trabalho, tá certo? E receber aí as indenizações correspondentes, como se tivesse sido demitido sem justa causa. Então é importante que haja realmente uma boa vontade, sinceridade, honestidade, né, nesse tipo de rescisão de contrato de trabalho. Não pode haver hipótese alguma que o empregador force o trabalhador a aceitar. Então fica aí essa possibilidade, né, do trabalhador fazer. Porque é muito comum, né, porque às vezes o trabalhador já não está querendo mais ficar na empresa, né? Já não tem mais assim vontade de trabalhar. E ele também, às vezes, quer sair por diversos motivos, familiar ou pessoal. Procura lá um empregador, né, e fala que está com vontade de sair, mas não quer pedir demissão, né? Eu acho que sempre deve ser evitar, né, o pedido de demissão, porque o pedido de demissão também aí deixa de receber muitas verbas trabalhistas. Então ele conversa com o empregador para tentar essa possibilidade aí da dissolução do contrato de trabalho, recebendo, né, um pouquinho menor, mas recebendo aí as verbas trabalhistas, né, e só não vai ter direito aí, falando mais, né, o que não vai ter direito aí ao seguro desemprego, só direito a 20% da multa do fundo de garantia sobre o saldo do fundo de garantia, né, e a metade aí do aviso prévio. Então é preciso que o trabalhador tenha consciência disso e faça de uma maneira espontânea e que não pode se arrepender depois, né? Porque é comum, é um acordo. Então, aquilo que a gente sempre fala aí, né? Muito comum. O acordo tem que ser para ambas as partes. Se não está bom o acordo, não faça o acordo, né? Porque ninguém é obrigado a aceitar um acordo. Mas desde que seja, né, as partes capazes, é lícito e ambas concordaram, pode, evidentemente, fazer uma nova modalidade, né, que foi criada aí em 2017, está na CLT, no artigo 484 da CLT. Então é mais uma possibilidade aí que as partes podem se entender para fazer a rescisão do contrato de trabalho por comum acordo. É isso, Giovanni, que eu tenho para falar no programa de hoje. Quero lhe agradecer mais uma vez essa oportunidade, desejar a você e aos caríssimos ouvintes da Rádio Play Hits um belíssimo fim de semana. E para finalizar, né, sempre lembrar aí do maior jurista que o Brasil já teve, Rui Barbosa, que disse: quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Muito obrigado. Obrigado, doutor Zé Lúcio Fernandes, falando sobre direito do trabalhador aqui no nosso Acorda Juiz de Fora. Gente, se quer mandar um tema, quer tirar dúvida, pode estar entrando em contato com o doutor Zé Lúcio Fernandes. O telefone é o 3215-8172. Tem também o WhatsApp 999-06-0235. Anota aí, então, 3215-8172 e 999-06-0235. Chegamos ao final do Acorda Juiz de Fora. Tchau, tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Segundona, a gente volta com mais um Acorda Juiz de Fora. Obrigado à turminha que me ajudou a fazer o programa hoje e durante a semana. A você que ficou na audiência também, muito obrigado. Segundona, estamos de volta. 6 da manhã, dando os tapas no cara. Acordando toda a Juiz de Fora, toda a região, com mais um Acorda Juiz de Fora. Tchau, gente. Padre Marcelo Rossi no colo de Jesus e de Maria. Depois tem João da Priseiro no ar. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Padre Marcelo Rossi, todos que nos acompanham no Brasil, além fronteiras, realmente, Padre. Que missa, que terço fantástico, Padre. O nosso trabalho. Mário, só uma. Eu calculei. Marquei, já tinha marcado, conferi. Será que eu dar aquela volta toda? Quanto, padre? Quanto? Que eu fiz? Quanto? Chuta. Chuta. Padre, não sei, padre. Uns. Não sei. 700, 800, 900 metros. Quase, 1.200. Olha aí, padre, olha, quase. Ainda foi mais que isso, padre. Então, é grande. É uma caminhada. Quinta-feira que vem é a última. Sabe quantas voltas são? Sete. Sete voltas. Glória a Deus. Vai ser demais. Vai se preparando. Tá, mas que. Meu Deus, que cerco. Então, e prepare-se. Que final de semana. Marca a tua agenda aí. 6 da manhã, Santa Missa pela Globo. Aliás, amanhã. 3 da tarde. 3 da tarde. É a missa pela Rede Vida. Domingo às 6 da manhã, às 9 da manhã, e das 9 com esse terço contra as forças infernais, que está demais, glória a Deus. E Mário, aproveitando, abre as redes sociais, depois eu vou postar, tá? Sabe que dia é hoje? Hoje 17, dia de São Patrício. Mas você não postou ainda a oração? Não, porque eu vou postá-la depois, né, do programa. Mas tá lá para umas 10, 11 horas, vou postar a oração de São Patrício, que, aliás, hoje vamos usá-la muito. Mas hoje o Senhor fez postar duas. Primeiro, vamos lá, a primeira. Senhor, olha que imagem linda de Jesus. Hoje é sexta-feira, Sagrado Coração do Senhor. Sim. Jesus misericordioso, Senhor, visita a nossa casa. Tome em vossas mãos a chave do nosso lar. Elas te pertencem. Visita cada cômodo. Enche de paz e luz cada cantinho. Desfaz as obras do inimigo. Desata os nós da falta de perdão e da indiferença. Nossa, essa oração é demais. Senhor, olha também pelos nossos familiares que estão distantes. Que recebam neste momento, onde quer que estejam, a tua paz, a tua proteção e o teu amor. Fica na nossa casa, Senhor. Bom dia. Amém. Olha, que oração linda, poderosíssima. Linda. Compartilhe essa e essa. Olha só, querido, postei agora enquanto estava na música. Querido Deus, em tuas mãos coloco. Bom, faz inteira. Em tuas mãos coloco minhas preocupações, cuidados e problemas. Em tua sabedoria coloco meu caminho, minhas direções e meus objetivos. Em teu amor coloco minha vida. Abençoada sexta-feira. Amém. Já voltamos. No corpo de Jesus e de Maria. Volta já. Onde você estiver. Assistência médica está tirando seu sono? Somos uma alternativa com um plano perfeito para você ter consultas e exames. Saúde para sua família que cabe no seu bolso. 3216-5178. Vem pro cartão pra família. Tá cansado do seu dia a dia? Então escuta essa aqui, ó. Passa aqui mais tarde. Hoje não tá fácil. Só me traga flores. Aqui na Play só toca as melhores. Nossa, você tá maravilhosa. Você some pra mim. Play Hits. Então volta aí, quero te ver. Independente do seu dia, as melhores músicas e as novidades você só ouve aqui na Play Hits. Drogaria Silva apresenta Ômega 3. Prevenir é ainda melhor que remediar. O ômega 3 é um importante aliado da saúde. Em forma de cápsulas, ele auxilia na prevenção de diversas doenças, como as cardiovasculares, reumáticas de pele e também a obesidade e diabetes. Além disso, contribui para a sua disposição e memória. A aproveite os benefícios do ômega 3. Visite a Drogaria Silva, Getúlio Vargas 597 e Oscar Vidal 157. O Cortes Vilela cuida da sua saúde com exames laboratoriais e vacinas para todas as idades. São 20 unidades na região e você também pode recorrer ao serviço de coleta domiciliar. Confira a unidade mais próxima de você no nosso site cortesvilela.com.br ou entre em contato pelo telefone 3239-5000. Conte com Cortes para o seu check-up. Cortes Vilela, medicina com mais vida para você e sua família. Venha conhecer a nova loja da GRV Correias, unidade Manuel Honório, na Avenida Rio Branco, 675. Uma nova loja ampla e moderna, pensada para um melhor atendimento de nossos clientes. Aqui você encontra artefatos de borracha, lençóis, mangueiras industriais, lonas para proteção de cargas, tubos para condução de águas em sítios e fazendas e materiais de segurança com o melhor preço da região. Você encontra na GRV Correias em três endereços: Rua Floriano Peixoto, 143, em Benfica, na Rua Matias Barbosa, 103, e na nova loja Manuel Honório, na Avenida Rio Branco, 675. Voltamos a apresentar No Colo de Jesus e de Maria, com Padre Marcelo Rossi. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. E lembrando, hoje vai ser Além Fronteiras, não é isso, Maria? Além Fronteiras, padre, muito especial, tá lindo, padre. Louvado seja Deus. E falando em lindo, prepare-se, porque Curitiba será, opa, a próxima cidade, Maria. Curitiba, Mario, próxima parada. Curitiba, hein? Verdade, então, padre, aguarde, verdade. Aguarde, menos é mais. E, lógico, fazer oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, estou aqui. Senhor, ontem o Senhor mostrava tanto trabalho, trabalho. Nossa, que oração, que missa, que poder, que unção. E não sou eu, é o poder do Espírito Santo. Hoje o Senhor mostrando muito medo. Nossa, o Senhor tocando medo. Amados, você que anda com muito medo, Senhor Jesus, misericórdia. Medo do futuro, medo do presente, medo do passado. Toca, Senhor. Medo do que vai acontecer, né? Medo de medo. Nossa, é impressionante, medo de animais. A palavra que essa é medo, nossa, arrepia. Então, Senhor, hoje, atenção, você que está com medo, prepare-se. Deus vai libertar você, porque isso é um jugo. Isso é jugo, você está amarrado, correntado, e o Senhor quer libertar. Basta querer, basta aceitar. Eu quero, Senhor. E obrigado, Jesus, por esse programa que nos leva ao batismo no Espírito Santo e, lógico, através do batismo, ao teu Senhor. E de fato, Jesus seja o Senhor da nossa vida, e aí nada pode nos abalar. Jesus está conosco. Não tenha medo. Coragem. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós cantamos. Não tenha medo. Coragem. Obrigado, Senhor. Por isso que é pelo poder do Espírito Santo essa libertação de medos e também síndromes de ansiedade e outras coisas, transtornos. Toca, Senhor, na mente. Liberta, Senhor. Obrigado por esse programa, essa sexta-feira de bênçãos. E hoje, dia de São Patrício. Com certeza, ai de mim não rezar a oração, a couraça de São Patrício. Com certeza, na oração especial, em nome do Pai. Ah, Mário, esse livro é de cabeceira, né? E logo, logo vai vir uma amorização. Não conta pra ninguém, tá? Ah, tá joia, segredo. Eu vou deixar páginas abertas, para que você coloque nomes. Mário, vai ser um diário, tá? Ah, legal, pô. Não sei se legal. Você compreende, é um diário. Amorização vai ser um livro de cabeceira, tá? Então, é lá pra julho, calma, mas já tô, já é no centro. Aguarde. amoriza, Senhor, esse coração. Amorizar significa cura do coração. Vem, Espírito Santo, com o teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com muito carinho, colocando também, hoje foi o aniversário do engenheiro Fábio Pitar. Que Deus abençoe, muita saúde a ele, a família, a cara, a esposa. Mas parabéns. E eu acho que ele ganhou uma cadeira ontem, Mario. Ganhou uma cadeira. Entendeu, né? Entendi, padre. Entendi. Quando eu dou uma cadeira pra alguém, é 60. Então, Mário, você quer não? Que eu vou preparar a sua, mas a minha primeira. 60. Então a cadeira tá aí. Mas com carinho, nossos pedidos. Vamos lá, padre. O seu Valdomiro, faz alguns meses, padre, eu coloquei aqui o nome do seu Valdomiro. Ele passou por um problema no coração, teve que fazer uma cirurgia e vai ter que fazer mais uma. Então, o seu Valdomiro aqui da Vila Mariana, em nossos pedidos, com todo carinho. Já deu tudo certo, seu Valdomiro. Fica firme aí que já deu tudo certo. Também o Rafael Medeiros, a Juliana Gomes, a Mariana Godoy Silva Fiorim, a Maria Tereza da Silva Pereira e a Márcia Aparecida Pires. Padre. E vamos lá, nossos clamores ao Senhor. E lembrando que hoje é a Lei Fronteiras. A Lei Fronteiras, vamos lá. Primeiro clamor. Boa tarde, Padre Marcelo, a sua bênção. Boa tarde, porque aqui na Itália o programa começa meio-dia, já é tarde. Eu gostaria de pedir oração para ser curada e liberta dessa fobia, dessa ansiedade, desse pânico, que tem raiz lá na minha infância e hoje me trouxe essa paralisia na vida, esse medo de uma certa situação em que eu tenho que resolver e não resolvi. E hoje ela se tornou uma fobia. Eu peço a graça de Deus, através da sua oração, de ser curada desse medo, de poder viver a vida que Deus sonhou para mim. E tudo isso eu quero colocar nas orações que o Senhor faz, porque foi o Espírito Santo que me lembrou desse programa do Senhor, que há muitos anos eu não escutava. E aí, num dia que eu estava em crise aqui, que eu passo a maior parte do dia sozinha, me veio ao coração de lembrar, de ligar nesse programa, né? Eu escutava muito lá em BH com minha mãe de manhã. E aí me trouxe a memória esse programa e eu comecei a escutar novamente. E então que o Senhor está fazendo a quebra de maldições, né? E eu peço a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, do seu ministério, que graças a Deus trouxe muita gente e tem trazido muita gente para a igreja de novo. E é isso, a sua bênção, Padre. Construindo igreja nos corações. Padre, pode colocar, é a Carla Roberta Pereira, ela tá em Novara, na Itália, que é próxima a Milão, pertinho de Milão, e ela é de BH e tá lá em Novara, na Itália, padre. Bom, você tá sabendo? Vamos lá, clamou assim, mano, para não. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Suzana, sou aqui de Londres e meu clamor hoje é pelo meu irmão César Henrique Simão Gomes, pelo menos é mais. Muito obrigada. Padre, eu tô com um caso aqui, eu passo pro senhor depois, o menos é mais. Eu tô com ele aqui comigo, eu sei o que tá acontecendo, eu passo pro senhor, padre. Tá, menos é mais, próximo clamor. Padre, agora é um testemunho, vamos com testemunho agora, padre. Peraí, não são cinco clamores? Não, hoje eu coloquei dois clamores e cinco testemunhos, não sei se vai dar tempo, mas eu coloquei cinco testemunhos. Acho que não vai dar tempo, então fica vamos logo, testemunho. Bom dia, boa tarde, Padre Marcelo, Mário Duarte, toda a sua equipe. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito, porque eu tenho que dar esse testemunho do fato de vocês terem orado para mim no momento que eu estava fazendo o exame. Hoje eu fui no médico, as coisas mudaram. E a coisa maravilhosa que aconteceu foi que quando saindo da sala do médico, tinha a própria imagem de Maria, um quadro de um pintor, pisando na cabeça da serpente. Olha, tua mensagem me faz emocionar muito. Tá aumentando a nossa fé de um modo que não poderia imaginar a força de Deus. E eu agradeço infinitamente a Deus por ter escolhido o Padre Marcelo e ter escolhido as pessoas justas para formar essa equipe. Um beijão, fica com Deus. Um abraço do coração. Amém. Mário, peraí, deixa eu tentar chutar aqui. Ela é do Rio de Janeiro, mas tá com sotaque italiano. Italiano, padre, exatamente. Tá em Cremona, na Itália, que também é próximo a Milão, mas é do outro lado. Milão tá no meio, entre Cremona e entre Novara, padre. Também é pertinho de Milão. confesso a você, Mirão sim, eu conheço. O resto eu tô perdido. Mas ó, vamos lá, vamos lá. Renata. Deus abençoe e continue protegendo sempre. Vamos lá, você falou que são cinco. Isso, vamos embora. Segundo. Bom dia, Padre Marcelo. Eu só quero agradecer pela bênção que Deus fez pra mim. Dia 1 de março agora, eu fui operada da vesícula. Eu tenho muito medo de cirurgias e infelizmente tinha que tirar, né, essas pedras e tirar a vesícula. E na mesa de cirurgia, antes de operar, eu comecei a fazer a oração, as frases abençoadas, porque eu tava com tanto medo e Deus me honrou e eu tô tendo uma recuperação boa, só um pouquinho cansada e eu acho que pela intubação minha garganta tá um pouquinho irritada, mas de resto tá tudo bem. Só quero agradecer a Deus e ao Senhor por ser uma bênção em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigada. Ô, mas não, ela tem um jeitinho de ser São Paulo. São tá? Paulo, pai. Mas não, ela no país que ela tá, ela falando as cinco frases na língua do país. Como seria, Mário? Ah, eu vou fazer, eu vou pegar, esse final de semana eu vou pegar essas frases com um sotaque bem, bem arrastado pra trazer aqui, padre. Ela tá agora em Ovar, Portugal. Ovar é, pro, é na direção... português. Isso, português, é na direção do Porto. Português de Portugal. Isso. É em direção ao Porto. Chegando no Porto é a cidade de Ovar, é a Elaine Cristina Félix, padre. Eu acho que eu já sei qual é essa cidade. Eu tive ano passado, né, a gente passando. Nós fomos para Porto? Não, eu tive na. Foi na vez ou outra passada. Vixe, faz muito tempo. Era a época do Ágape. Esquece. Mas eu passei por. É caminho, ó. Ovar, isso é caminho, padre. Caminho do Porto. Essa eu sei, essa eu sei. Que a gente foi de carro. Então, é, mas Deus sabe. Vamos lá, um, dois, próximo. Mais um, vamos lá. Bom dia, padre. Quero deixar o meu testemunho, porque eu tinha pedido ajuda por causa das minhas crises de ansiedade, que são muito fortes, só quem vive sabe como é o meu. E no dia 1º de março, o padre tinha falado, várias pessoas tinham angústia no peito, tinham uma preocupação, uma sensação de uma faca no peito, que várias pessoas estavam sentindo isso, além fronteira, uma angústia no peito, e eu era uma dessas pessoas que não estava conseguindo nem respirar de tanta dor, de tanto medo que eu tava sentindo pra apresentar minha tese de mestrado na Itália. Eu tava com muito medo. Na hora de eu apresentar minha tese, eu falei as palavras: Jesus, eu te amo. Jesus, eu confio em vós. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. E eu fiquei repetindo até chegar a minha vez de apresentar. E quando eu fui apresentar, quando chegou a minha vez, eu vi Maria lá me dando a mão. E eu fiz em paz, eu fiz uma apresentação tranquila. E a minha professora olhou pra mim sorrindo. Tava muito bom e eu tirei uma nota muito boa, tirei 102 de 110. Eu só tenho que agradecer a Deus pela força que me deu, porque eu achei que eu não ia conseguir de tanta ansiedade que eu tava sentindo. E eu escutei o padre, e eu sempre escuto o padre depois pela rádio. Eu acho que ele comentou isso. Tinham pessoas, né? Várias pessoas passam por isso, e era a Lei Fronteira que sempre escuta. E eu sabia que era pra mim, eu senti que era pra mim. Itália tá dando só, tá dando Itália hoje. Não, mas essa não tá na Itália não, padre. Essa ela é a... falou mestrado na Itália. Ela defendeu na Itália, mas agora ela foi pra Suíça. Ela tá em Berna, na Suíça. Olha só, padre, a Gisele Silva Duarte Sá. Ela é de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Ela tá em Berna, mas olha que aventura, padre. Ela conseguiu uma bolsa de estudo na Itália, pra pessoas de baixa renda. Conseguiu estudar, conseguiu fazer a formatura. Depois ela foi pra Alemanha fazer os laboratórios e estudar pra tese. Que ela, e aí ela defendeu a tese na Itália, em Pádua, cidade de Santo Antônio de Pádua. Tava lá na Itália e agora ela tá em Berna, na Suíça, que é quase divisa com a França, viu, padre? E lá ela tava o quê? Tá estudando também? Também. Agora ela já vai trabalhar na área dela. Muito legal. Não, muito interessante. Mestrado, agora eu vou apresentar o doutorado. Isso. Fala não, menina. Isso. Estou estudando. Tá. Gisele, é Gisele Silva Duarte Sá. Ela é de Ribeirão das Neves, mas tá lá em Berna, na Suíça, que fica na divisa com a França, padre. Glória a Deus, Deus abençoe, a proteja. E vamos lá, testemunhos, vamos além lá. Fronteiras. I love you, Jesus. Jesus, I trust in you. The joy of the Lord and our strength. Maria goes ahead and steps on the serpent's head. Thank you so much, Jesus. Sua bênção, padre. Esse é meu neto, falando diretamente aqui de Miami. E a gente vem sempre mandando mensagem e um testemunho, né? Que é importante. Sempre dá o testemunho da presença de Deus nas nossas vidas. Meu neto é Renzo Alves e eu me chamo Ormélia Kaniski. Eu tive uma prova bem grande da presença de Deus na minha vida através da mãe de Nossa Senhora, que eu tenho um problema sério de coluna, tenho que fazer uma cirurgia, mas estou pedindo a Deus que não o faça, que a medula está quase estrangulada, né, na área cervical, mas eu vinha sofrendo problemas à noite, sempre quando me deitava, as pernas ficavam todas tortas, e teve uma noite que eu pedi a mãe, né, que viesse me socorrer e pedi também a minha mãe biológica, né? E eu senti uma mão no meu rosto e as mãos, assim, com os dedos bem longos nas minhas pernas. Depois disso, não tive mais. Tenho ainda as dores, mas não tenho mais as pernas tortas, à noite tendo que levantar para me alongar. Esse é o testemunho. E meu netinho falou inglês porque ele é diretamente daqui. Um abraço, que Deus mantenha todos nós em paz e com saúde. Peço também pelas pessoas, né, doentes que necessitam de um milagre. Muito obrigada pela atenção. Amém. Não precisa nem falar que ela não viu, né? Mas que parte dos Estados Unidos ela falou? Miami, padre. Essa foi a Ornélia Kaniski. Ela é do Rio de Janeiro, tá em Miami, nos Estados Unidos. Miami ali já na pontinha do oceano, indo para as Bahamas, e ela contou esse testemunho. Ela pede aqui, padre, a irmã dela, Denúzia, ela tá fazendo quimioterapia, então ela pede muita oração para a irmã Denúzia, pede pelos filhos Gabriel e Bárbara, pede também pelo pai da filha dela, o Alexandre, que tá também com problema, tratando um câncer na cabeça, e pede pelo sobrinho Cláudio, que também fez uma cirurgia na coluna e também tá em tratamento. E o netinho dela, que fez as frases aqui, é o Renzo Alves. Falando em frases, padre, tem mais um testemunho e depois tem umas frases muito legais, muito especiais que a gente vai colocar também, viu, padre? Então essa foi Ormélia Kaniski, do Rio de Janeiro, que tá em Miami, nos Estados Unidos, padre. Lembre-se que eu tenho um pedido, já a Rússia já foi, eu queria da Ucrânia, sim, da Ucrânia. Sim. Não esquece, você que conhece alguém da Ucrânia, por caso, Mário, quem sabe embaixar da Ucrânia, conversa com eles. Claro, claro. A Ucrânia tá precisando de oração. Muito. Aí essas frases salvam. Liberto. Então, já vimos, e falar nisso, né, padre? Já vimos aqui três testemunhos falando justamente sobre as frases. Tanto a Helene, que quando foi fazer a operação, ficou mentalizando as frases antes de entrar no centro cirúrgico, ficou ali no hospital mentalizando as frases, deu tudo certo. Também a Gisele, antes de apresentar a tese dela de mestrado, ficou mentalizando as frases na cabeça para se acalmar e fez uma ótima apresentação, tirou uma ótima nota. Falar em nota, olha o próximo testemunho, padre. Vamos lá. Bom dia, Padre Marcelo Rossi, é sua bênção. Aqui fala Patrícia do Seixal, Setúbal, em Portugal. Enviei o arquivo que consta o aditamento do meu contrato na escola e a nota da minha avaliação, 19 valores. E diante de tantas orações, de tantos pedidos, que eu fui efetivada na escola em Portugal, no agrupamento Paulo da Gama, como efetiva. E venho vos agradecer, Padre. Estou muito emocionada, recebi a mensagem agora pela manhã aqui. São 11 horas da manhã e digo a todos: creiam, acreditem, perseverem, acreditem no Senhor. Com fé, acreditem, porque o sonho se realiza. Eu sou imigrante aqui e sei tudo que passei, mas sempre com muita fé, muita oração, crendo no poder da oração e em Deus, que tudo faz, não faz a obra pela metade. Acreditem, amados. Fica o meu depoimento, fortalecida, que todo caminho tem um porquê. E tudo é caminho, amigos, e tudo é no tempo do Senhor. Um beijo grande a todos, padre. Sua bênção. Então, mas vou tentar aqui, tá? Uma pernambucana já com sotaque em português. Tá demais, padre, é isso mesmo. Não, mas olha, eu tinha em Portugal, irmão. É difícil pegar, já pegou o sotaque português, já tá começando a pegar. É incrível. nome dela? É Patrícia Ferreira Barbosa, padre, ela é de Recife, Pernambuco, tá lá em Seixal, Portugal. Seixal é do outro lado da ponte. Seixal, tem Lisboa, é 15 minutinhos de Lisboa, padre, porque tem Lisboa, tem aquela ponte linda que atravessa o rio, e do outro lado tem Almada. Logo depois de Almada vem Seixal. Eu também não conheço Seixal, fui até Almada, Seixal eu não cheguei aí não. Mas essa é a Patrícia Ferreira Barbosa, ela tá pedindo oração porque a filha dela tá indo pra lá também, pra viver lá com ela. Ela tá pedindo oração pra que dê tudo certo, viu, padre? Nossa, que Deus abençoe e proteja. E atenção, atenção, de onde virão as frases, Mário? Vamos lá, padre, vamos lá. Hoje quem mandou foi a Marcelene Domingos da Mota, ela é de Venturosa, Pernambuco, mas ela tá morando em Córdoba, na Argentina, só que quem fez as frases foi a amiga dela, Isabel, que é paraguaia, falando em Guarani, padre. Vamos lá. Jesus, eu te amo. Quero, Jesus. Jesus, eu confio em vós. Jesus, adieroviandere. A alegria do Senhor é a nossa força. Nhandeyara, aha, e nhandembarete. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Maria, onimotenonde, ha opru, boi akai. Obrigada, Jesus. Aguijê, Jesus. Ô, Maria, agora além fronteiras, por que não na língua indígena? O que foda? Nossa, nós temos tantas tribos. Etnias, e, né? Tantas e tantas, né, padre? Verdade. Meu Deus! Né? E aí, fora ontem na missa, aí uma pessoa, eu cantando uma missa, né? Eu estava comentando, né? As pessoas, o que eu faço? Aí me pegou, mas ela é forte, ela me tentou me segurar, né? Tentou, né? E aí. Aí eu falei assim, carinho, eu vi que tinha uma criancinha. Aí ela, carinho, eu li pra ela, sou de Moçambique, padre, de Moçambique. Ah, que legal. Eu falei, nossa, olha que legal. Ela veio de Moçambique, tava lá, né, e fez questão de ir na missa. Que legal. Aí. Tava ela, a filhinha, e eu achei uma irmã, um parente, tá? Então, gente, eu guardo. E aí eu falei, nossa, ele tava já fora do ar. Tá, mas foi que missa, que legal. Que bênção. O padre, colocou hoje um pedido é dia de São aqui. Patrício, nossa, então, padre, deixa eu só colocar um pedido, porque agora que eu vi que dia 19 vai ser dia de São José, que vai cair no domingo, então colocar aqui mais um pedido. Ronald Felipe Francisco Mariano faz aniversário dia 19, no dia de São José. Esse rapaz. Posso dar uma sugestão? Claro. Não faz não. Tá bom. Eu vou. Como cai no domingo, segunda-feira vai ser a festa de São José. Isso. Ok? Ok, legal, então, padre. Legal, perfeito. Então, tá, atenção. Como São José cai domingo, então, por favor, eu vou celebrar segunda-feira. Legal. Imagina, o programa Batismo de Fogo aqui, tudo vai ser para São José. Valei, São José. Valei-nos. São José. Valei-nos. Mas agora é São Patrício, já voltamos. No corpo de Jesus e de Maria. Volta já. Onde você estiver. Aqui na Play Hits. Teve tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que esqueci você. As novidades da música. Libera ela. Você tá roubando tempo. Você tá ocupando espaço do amor da vida dela. Tô falando que é demais. Ela tá toda blogueirinha. Danadinha. Rebolando é rimora. Só aqui. Ui. Na Play. Play Hits. O Grupo Candelária oferece o melhor plano crematório da região. Crematório próprio em Matias Barbosa, com salão ecumênico e amplas capelas para velório, trazendo conforto e acolhimento. Consulte nossos planos e confirme as melhores condições. Grupo Candelária, planos funerários e crematório. 67 anos de carinho e respeito por você. Avenida Rio Branco, 2881. Telefone 3215-5959. Não percam a super promoção da Vidraçaria Abreu e Abreu da Benjamin 57. Blindex em condições super especiais. Vidraçaria Abreu e Abreu. Uma tradição de qualidade e profissionalismo no mercado. Vidros comerciais e residenciais. Box, vidros temperados, bisotados e espelhos. Vidraçaria Abreu e Abreu. Mão de obra especializada e orçamento sem compromisso. Rua Benjamin Constant, 57 Centro. Telefone 3216-7436. Blindex parcelado e em condições super especiais é na Vidraçaria Abreu e Abreu. Da Benjamin 57. Olá, eu sou o Dr. Ricardo Martim e vou dar alguns motivos para você operar de catarata. A cirurgia é rápida e segura, feita aqui na clínica. Ela é indolor, podendo ser realizada sem pontos e com rápida recuperação visual. Ainda podemos corrigir a sua visão de longe e de perto, diminuindo a sua dependência de óculos. Estou te esperando. Clínica de Olhos Dr. Ricardo Martim. Agende sua consulta. 3215-4727. Voltamos a apresentar No Colo de Jesus e de Maria com Padre Marcelo Rossi. Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu sou o rei dos reis, o Salvador. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Me dei por vós, só por amor. Esse é meu corpo, toma e come. Este é meu sangue, toma e bebe. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. O livro Siracida. O padre, mas não é entusiasmo. Não, em outras traduções, você é um livro de entusiasmo, ou também chamou Siracida. Tá, isso aqui é um livro de estudo, tá? Não entregues tua alma à tristeza. Não aflijas a ti mesmo com as tuas preocupações. A alegria do coração é a vida da pessoa. Um tesouro inexaurível, inesgotável, santidade. A alegria da pessoa prolonga-lhe a vida. Tem compreensão contigo mesmo e consola teu coração. Afugenta para longe de ti a tristeza. A tristeza matou a muitos e não traz proveito algum. Mas você recebeu as várias traduções? Recebi, padre, recebi sim. Inclusive, ontem eu estava vendo aquela que o senhor falou, Bíblia Católica da Sociedade Bíblica de Portugal. Ah, então, e eu peguei uma outra tradução, mas escuta a letra. Meu coração. Yeah. Senhor, eu peço toda unção. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, vem. Vem com o teu poder. Nossa, cresce agora. Quem tem a Bíblia depois, pega Ezequiel 37. Ossos secos. Nosso Senhor, antes de ler a oração de São Patrício, ele quer que eu leia. Nossa, eu estou todo arrepiado. Me deu só um tempo, eu vou. Senhor, eu tenho tanta Bíblia aqui. Eu vou ler essa daqui. Senhor, estou abrindo só, amados, Ezequiel. Ele falou e obedeço. 37. Senhor, obrigado, Jesus, por essa passagem tão linda. Ezequiel, estou abrindo a palavra aqui. Ezequiel, está aqui. 37. Escute. Primeiro versículo, tá? Ossos secos. A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos e disse meu Senhor: filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi, só vós os sabeis. Javé, Javé, o nome do Senhor. A Bíblia que eu peguei aqui. Ele disse-me então: profere um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, direza tu, escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porém vós músculos, farei vir carne sobre vós, cobrir-vos-ei de pele. Depois farei entrar em vós o sopro da vida, uau, a fim de que revivais, e sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, disse o profeta, profetizei, pois, assim como eu tinha recebido a ordem. E no momento em que comecei, um barulho se fez ouvir. Em seguida, um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir uns aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne, e que uma pele os recobria. Todavia, não tinha espírito. E aí, profetiza o Espírito, disse o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao Espírito. Eis o que diz o Senhor Javé: vem. Vem Espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que revivam. Proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o Espírito penetrou neles. Retornando à vida, eles se levantaram sobre seus pés, um grande, um imenso, um numeroso exército. Então o Senhor me disse: atenção, filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Meu Deus, o que é profético? Quantos que estão vivendo assim, ossos secos? Por isso, dirige-lhes o seguinte oráculo: eis o que diz o Senhor Javé: ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor. Ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos sair e vos fizer sair deles. Atenção no versículo 14 agora, hein? Enquanto eu colocar em vós o meu espírito para vos fazer voltar à vida, sabereis que eu sou o Senhor, que o disse e o executei. Oráculo do Senhor. Por isso, vem Espírito Santo. Vem, como está na profecia. Quantos que estão secos? Quantos que estão perdidos? Como disse aqui, porque no fundo isso aqui era uma imagem, e Deus falava: fala para o meu povo que perdeu a esperança. Nossa esperança está morta. Palavra de Deus aqui. Quantos que a esperança desapareceu? Desesperados, desanimados, desnorteados, perdidos. E o Senhor dizendo: profetiza, profetiza. Obrigado, Senhor, porque essa é a minha missão hoje, como ser sacerdote e como sacerdote profeta. Preste bem atenção, que essa oração que eu vou fazê-la seja uma profecia na sua vida. Lembrando que ela não é minha, ela é de São Patrício. Esta oração, tenho até o ano, ano 400, ela tinha 18 anos. O povo dele naquela época, que era Irlanda, hoje Irlanda, tinha sido escravizado. E ele compôs essa oração porque ele era profundamente cristão, católico. E quando ele conseguiu fugir, ele foi para a Inglaterra, se tornou monge e voltou para o país dele. E ele é o grande, o São Patrício, que evangelizou a Irlanda. Mas vamos lá, Jesus Cristo comigo. Olha que lindo. São, contar aqui, são uma, duas, três, quatro, cinco. São 15 frases, se não falo mal. Mas as frases que eu amo, todas, mas as quatro últimas, vamos lá. Jesus Cristo comigo, Jesus Cristo em minha frente, Jesus Cristo atrás de mim, Jesus Cristo em mim, Jesus Cristo abaixo de mim, Jesus Cristo sobre mim, Jesus Cristo à minha direita, Jesus Cristo à minha esquerda, Jesus Cristo quando me deito, Jesus Cristo quando me sento. São 15 frases. E agora, Jesus Cristo quando me levanto. Foram 11. Atenção para as últimas 4 frases. Jesus Cristo no coração de cada um que pensa em mim. E aqui, Senhor, eu paro. Senhor, eu te entrego toda inveja, toda inveja que leva essa pessoa a falar. Quem prestou atenção na missa ontem, eu contei a historinha de quarta-feira, do sorvete. Quantas pessoas são maldosas? Quantas pessoas, eu vi um vídeo que mostraram, que está viralizando na internet, que o padre está celebrando a missa e a pessoa está tocando um violão. E de repente acorda, pum! Gente, se estoura, quebra, ele consegue quebrar a corda. Acontece. E na hora, o padre, ele se conteve. Ele estava na hora de estar comendo. Tá, ele segurou para não rir. E ele, prudentemente, foi. Aí, sem querer, eu olhei alguns comentários. Meu Deus! Já foram condenando o padre. Meu Deus, nós estamos num mundo que as pessoas se julgam juízes e destruindo, falando mal. Eu falei, os comentários, eu falei, Jesus, quanta maldade. Acontece, é uma hora que estourou a corda, você olha com carinho e o padre foi de uma coitadinha, ele tentou segurar, não rir, mas gente, a situação era normal. Mas as pessoas maldosas, a pessoa vê com mau olhar, olhar maldoso. Gi, no Twitter nós temos aqueles odiadores, né? Isso já é normal, mas não, não é no Twitter. Quanta maldade! Aí começou a briga. Não, o padre coitado riu, o outro, gente. E aí eu aproveitei, estou falando isso porque não cai na armadilha do demônio. Ele quer dividir. Ontem o evangelho falava de Satanás. Se o reino está dividido, está destruído. Por que que a família, muitas famílias estão em pé de guerra? Porque estão divididos. Estão em guerra. Por herança, por picuinhas, coisas pequenininhas. Picuinha é um. A gíria, dizendo coisas tão pequenas. Jesus Cristo, na boca de cada um que fala de mim. Ô Senhor, eu te entrego tudo aquilo que eu ando falando de você, de mim, de nós. Se são coisas boas, abençoa, Senhor. Mas se são palavras malditas, e aqui na quebra de maldição, que eu tenho feito desde setembro do ano passado, que não parei ainda não, quanta maldade, quanta coisa que nós escutamos por causa de pragas, palavras malditas, principalmente por familiares. principalmente por aqueles que têm autoridade espiritual, pais, avós, bisavós. As sequelas que, as consequências dessas falas. Padre, a palavra tem poder? Muito. Prove-me como que o mundo foi feito pela palavra. A palavra se encarnou. Olha só, o verbo se fez carne, a palavra. Então, a palavra tem poder? Como que foi que os ossos secos se restituíram? Disse o profeta, profetiza, fale, profetiza sobre esses ossos. E os ossos reviveram. E não só fisicamente, mas principalmente o Ruá, o Espírito. Também profetiza. Veja a importância da palavra, que deve ser profética, infelizmente, no mundo e nesse novo milênio, tem sido muito maldita. Maldita no duplo sentido, maldita e maldita mesmo. Jesus Cristo, em todo olho que me vê, Senhor, como a inveja é terrível. Ontem, mais uma vez, eu destacava, pegue qualquer bom dicionário, né, você vai ver que tem dois tipos de inveja. Tem as duas são, a primeira é terrível, a segunda é devastadora. Como dois tipos de inveja? A inveja, geralmente a pessoa, o invejoso primeiro não valoriza aquilo que ele tem. Ele quer viver a vida do outro. Mas vamos lá, a pessoa tem inveja do que o outro tem. E quando eu falo que o outro tem, não é apenas o objeto, coisas, mas a vida do outro, a alegria do outro. Ok? Nossa, então muitas vezes, quantas pessoas ficam tristes ao saber da alegria da pessoa? Isso é inveja. Não se alegra, olha com maus olhos. Agora tem uma outra inveja que é pior ainda. Padre, tem muito pior. Ela não quer que o outro tenha. Não só ela quer ter o que o outro tem, mas ela, pior, ela quer que o outro não tenha. Olha só que maldade. Que ele não seja feliz, que ele esteja doente. Olha que absurdo. Se alegra com a desgraça. Veja aqui a palavra, que é uma maldição terrível, mas aqui estou aplicando. Se alegra com a desgraça da pessoa. Então, Senhor, quebra isso. Quebra, Senhor. Ontem nós orávamos no trabalho. Quanta inveja, Senhor. Quanta inveja no trabalho. E por fim, Jesus Cristo em todo ouvido que me ouve. Porque da minha boca, Jesus, eu te amo. Jesus, Jesus, eu te amo. Eu confio em vós. Serão Jesus, essas frases. Eu confio. Sairão da minha boca, da sua boca. A alegria do Senhor é a nossa força. Maria, passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Muito obrigado, Jesus. Na glória de Deus, um dia com São Patrício, eu falo, São Patrício, essa sigla, você fez essa oração, apesar que essa oração depois ele ampliou enormemente, como o bispo fala. Mas eu prefiro essa aqui. Acho essa oração tão pequena, no menos é mais, tão feliz. E essas frases, tão simples, mas bíblicas, proféticas, que curam, que libertam e salvam. Senhor, tem uma pessoa que ela está no último momento da vida dela. Ela sabe disso, ela está agonizando e tem alguém do lado dela. Faz essa pessoa, essa passagem ser mais fácil. Leve-a, repita muitas vezes essa frase. Jesus, transporte até ti. A Páscoa eterna dela está chegando. Deus sabe quem é. E vai com Deus. Aliás, os anjos levantam. Em nome de Jesus. Maria, volta já. Capital. Você tá na melhor. Capital. Miguel 40 anos, porque aqui a nossa estrela é você. Farmácia de Manipulação e Homeopatia, na Rua São João 333, no centro de Juiz de Fora. Ligue 3215-4829 e siga nossas redes sociais, @arcanjomiguelfarmácia. Você já pensou em você e seus dependentes? Antes de fazer qualquer outro plano funerário, confira as vantagens que o Portal da Luz oferece. E você ainda desfruta de vários convênios com médicos, dentistas, laboratórios, farmácias de manipulação, clínicas radiológicas e outros. Grande novidade, agora com plano para o seu pet. O Portal da Luz fica na Rua Batista de Oliveira, 245, esquina com Floriano Peixoto. Telefone 3216-6697 e 3212-7450. Chegou ao Brasil Silomax. De forma responsável e autorizada pela Anvisa, Silomax reúne em sua fórmula avançada substâncias de alta qualidade comprovada no auxílio ao emagrecimento, inibindo o apetite e a vontade de consumir açúcar. Potencializa a queima de gorduras e é diurético. Auxilia no fortalecimento de cabelos e unhas quebradiças e rejuvenescimento da pele. É sucesso de vendas com sua alta performance para a estética feminina. Cause inveja. Use Silomax 4 em 1 Sempre Bela. À venda nas melhores drogarias. E aqui em Juiz de Fora você encontra o Silomax com exclusividade na Drogaria Souza, na Rio Branco, na Batista de Oliveira, no Calçadão e também na Souza Drugstore, na Rua Alfio de 657. Compre pelo WhatsApp 98409-3304. Chegou em Juiz de Fora, Dom de Minas, da Serra de Ibitipoca para a sua casa. Produtos artesanais direto do laticínio Serra Negra. Conheça o sabor inigualável dos nossos produtos. Requeijão cremoso, manteiga, queijos, iogurtes, leites, um delicioso doce de leite, unindo tecnologia moderna ao sabor irresistível das receitas antigas. Conheça nossa loja na Rua Afonso Pinto da Mota, número 30, rua ao lado da Sesama. Siga nossas redes sociais, @DomDeMinasEmpório. Dom de Minas, mais que qualidade e sabor em sua mesa. Voltamos a apresentar No Colo de Jesus e de Maria, com o padre Marcelo Rossi. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente. Eu quero escutar esse testemunho. O Senhor mostrou que a mãe está falecendo no finalzinho da vida dela, e através das frases, Deus a levando, a conduzindo a ter uma santa, santa morte. Lembrando que a morte é apenas uma passagem. Abençoar, santificar e exorcizar essa água. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja na alegria, na dor, na tristeza, essas frases nos edificam, ainda mais na língua em Guarani. Vamos lá. Eu pensei, quando eu falo Paraguai, eu falo, você é espanhol, não. Guarani. Vamos lá. Jesus, eu te amo. Quero, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, eu confio em vós. Jesus, ayer ó, Jesus, eu entendi. A alegria do Senhor é nossa força. Nhande yara, aha, e nhande embarece. Ai, não entendi nada. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Maria, onimotenonde, ha oplu, boi akai. Ó, Jesus e Maria, entendi. E muito obrigado, Jesus. Aguijê, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse programa. Lembrando, amanhã, especial musical quaresmal, mas muito especial. Então, e bom final de semana. No colo de Jesus e de Maria, com o padre Marcelo Rossi. do seu dia a dia? Então escuta essa aqui, ó. Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil, só me traga flores. Aqui na Play só toca as melhores. Nossa, você tá maravilhosa, você some pra mim. Play Hits. Então volta aí, quero te ver. Independente do seu dia, as melhores músicas e as novidades você só ouve aqui na Play Hits. Venha conferir o mês do consumidor Casa Matos. Você vai encontrar produtos com ofertas imperdíveis e com frete grátis. Isso mesmo, confira as promoções. Pisos 70 por 70 retificado, apenas R$29,99 o metro. Kits Elite com vaso, caixa, assento e acessórios, só R$499,90. Azulejo branco 35 por 70 retificado, somente R$28,99. Ofertas imperdíveis com frete grátis e as melhores condições de pagamento é só na Casa Matos. Venha conferir. Casa Matos. Bar Shop. Mais agilidade na hora de estacionar. Economia e praticidade. É super fácil manobrar. Sistema automatizado. Menos tempo pra sair e entrar. E ainda economiza com tudo isso. Aqui você sempre em primeiro lugar. Bar Shop. Park Stop. Estacionamento prático e confortável perto de tudo. Entrada pela Espírito Santo 1000 e Brás Bernardino 155. E naquela noite... Ai, amor, de novo? Ih, amor, hoje eu não tô legal, não. Hoje e há vários meses, né? Tá com saudade dos seus 18 anos? Naquela época era tudo 100%, né? Chegou o Stressman, um suplemento de vitaminas e minerais que vai te deixar animadão, como um garotão. Volte a viver os melhores momentos da sua vida ao lado da pessoa amada. Experimente Stressvan natural, sem contraindicações. Use Stressvan. Venha conferir o mês do consumidor Casa Matos. Você vai encontrar produtos com ofertas imperdíveis e com frete grátis. Isso mesmo, confira as promoções. Pisos 70 por 70 retificado, apenas R$29,99 o metro. Kits Elite com vaso, caixa, assento e acessórios, só R$499,90. Azulejo branco 35 por 70 retificado, somente R$28,99. Ofertas imperdíveis com frete grátis e as melhores condições de pagamento é só na Casa Matos. Venha conferir. Casa Matos. Chegando. E agora? Tá chegando? Falta muito? Vai demorar pra chegar? Tem muita gente esperando por você nessas férias. Gente que depende de doação de sangue para sobreviver. Nesse período, as doações diminuem muito e comprometem o estoque e a saúde de quem precisa. Então, encontre um tempo. Venha doar sangue e salvar vidas. Doe sangue. Agende pelo site hemominas.mg.gov.br ou pelo MGEP Cidadão. Apoio. Grandes sucessos da nossa programação. Check. Pulei na piscina, chorei disfarçado. Aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é. A rádio que tem os melhores artistas. Check. Fala galera, aqui quem fala é a Anitta. Fala aí rapaziada, aqui quem tá falando é o Vitor Clay. Eu sou Claudinha Leite. Fala galera, aqui quem fala é o Felipe Araújo. Esses e muitos outros você ouve aqui, onde você estiver. Rádio Play. Aqui na Play Hits vai começar. No ar. Aqui na Play Hits vai começar. Vai, espalha pra todo mundo. O programa no ar vai começar. Uma manhã alto astral com muita música, informação, fofoca e a sua participação. No ar, com Jonathan Frizeiro. No ar. Play Hits. Eu sou o Jonathan da nova geração. Bom dia, meu povo! Bom dia! Bom dia pra você que está sintonizado. Pra você que está sintonizada com a gente aqui na Rádio Play Hit, o Juiz de Fora. Tá começando mais um programa no ar. Sexta-feira, 17 de março, 9 horas e 5 minutos. Bom dia para você que está em casa, está no ambiente de trabalho, está ouvindo a gente pelo rádio, pelo aplicativo, onde você estiver. Até logo mais meio-dia, nosso compromisso é levar muita energia positiva para você, também muita informação a todo momento. Você fica sabendo o que acontece aqui em Juiz de Fora, no nosso estado, no Brasil e também nesse mundão de meu Deus, com as edições do hashtag Play, atualizando as informações aqui de Juiz de Fora. também de toda a região. Tem os boletins, fique por dentro com notícias do Brasil e do mundo. Hoje também, sexta-feira, tem Aninha na cozinha, dando aquela dica especial já pra você fazer no final de semana. Já separa lápis e papel, que hoje a Aninha na cozinha vai arrebentar. Tá com fome logo cedo, gente? Calma, pelo amor de Deus. Olha o estômago do friseiro. Para com isso, pelo amor de Deus. A dieta. E hoje também, aqui nos estúdios, nós vamos bater um papo muito legal com a companhia de dança, As Canções Que Você Dançou Pra Mim. Eles vão ter um espetáculo, uma única apresentação, amanhã, dia 18 de março, às 8 da noite, lá no Cine Teatro Central. A companhia de dança só dança as músicas do nosso rei Roberto Carlos. Maravilhosa! Essa apresentação única, amanhã, às 8 da noite, lá no Cine Teatro Central. Vou receber aqui o produto da peça, vai explicar pra gente. E vai ter algumas oficinas gratuitas hoje, também no domingo. Eles estão aqui com apoio da Petrobras Cultural, em Juiz de Fora, Focus Companhia de Dança. Vou receber aqui nos estúdios, vem fazer uma live bem bacana. E eles só dançam as músicas do Roberto Carlos. Bacana, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo legal com o produto dessa peça. E tem um convite especial pra você que curte Roberto Carlos. Eu sei que os nossos ouvintes adoram o rei. Quando eu estou aqui, eles só dançam as músicas do rei Roberto Carlos. É. E a gente aqui, claro que a gente fala da vida alheia. Claro! Não, mas hoje, esse babado, essa confusão e essa gritaria. Ai, ai, solta outro rei, é claro, saudoso, maravilhoso, único, Michael Jackson. Vai, o pezinho, vai, o Moonwalk, ei, vira, tá, pois é. O que eu vou contar pra vocês? Uma... eu já tô rindo antes de dar essa notícia. Uma artista brasileira muito conhecida, todo mundo conhece ela. Ela diz que o Michael Jackson copiou ela em um clipe, você acredita? Fala que o Michael Jackson foi lá assistir o clipe dela, fez igual. Ih, ela tem umas pérolas. Entrou na justiça e tudo. Fui copiada pelo Michael Jackson. Michael Jackson vai revirar na tumba e vai vir se defender. Quem será essa artista brasileira que disse que o Michael Jackson copiou o clipe dela? Ah, já falei que ela é cantora. Cantora, apresentadora, atriz. Ela é um monte de coisa. Ai. Daqui a pouquinho eu vou contar esse babado. Gente, é só ela mesmo. Mais um pouquinho de Michael Jackson. Só o refrão, porque ele é o rei. Ele é o rei, ele é... E hoje é sexta-feira! Agora tem prêmio, bora lá! 9 horas e 9 minutos, tá valendo o super kit do Shopping da Tecnologia. Pra concorrer é simples, fácil, tem que interagir com a gente nas redes sociais, hein? Manda recadinho lá no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube, também no nosso WhatsApp que tá liberado pra você, 998150791. A companhia da sua manhã. No ar. Play Hits. Bombonzinho! Porque tudo que eu quero é proibido, faz gostoso. Sua boca é o mel, deixa eu pilando, usar de novo. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Tem de tudo, só não tem sentimento. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Vamos assim, ó. Ah, esse copo morena aí derrete na boca igual bombonzinho. Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim. Esse corpo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho. Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim. As que presta a gente nem se envolve, as que não vale nada nós apaixonamos. Os que presta gente nem se envolve. Diz que não vale nada nós, a paixão só. Ana Castelo! Cê tem talento, cê manja dos movimentos. Tem de tudo, só não tem sentimento. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Vamos assim, ó. Ah, esse corpo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho. Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim. Esse corpo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho. As que presta a gente nem se envolve. As que não valem nada nós, a paixão só. Os que presta a gente nem se envolve. E os que não valem nada nós, a paixão só. Vem, vem, vem, vem, vem, Goiânia, vem. As que não valem nada nós, a paixão só. No ar Play Hits.